dia, o filho de Zezo, só modão. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas e de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um que banal, mas preste atenção por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços o meu coração, e pra matar a tristeza só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas todo bebo fica chato, valente e de toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços meu coração, e pra matar a tristeza só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. E pra matar a tristeza só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão.